amanheceu mais um dia no fundão. Fim de semana, lazer, diversão. No céu uns pipa, no campo um futebol. Na beira da calçada, criançados, velotrol. Dona Maria, em casa se prepara pra mais um dia, mais uma jornada. Joelho no chão, pedi proteção. Senhor, oração, a paz aos irmãos. Dentro de casa, santificação. Uma palavra-chave, a consagração. Filho meu, saiba onde pisar. A Bíblia nos ensina em quem confiar. No mundão não quero o seu bem. Os prazeres lá de fora não salvam ninguém. Amanheceu mais um dia na quebrada, ao som de rajada. Chora. Pode dominar a dor, superar o amor. Compreender o luto de uma mãe no sol. Ilumina a multidão, enquanto o vento sopra, trazendo essa manhã. Já posso imaginar quanta dor, quanto amor. O filho sem pai, o pai sem filho. A mãe de luto na beira do trilho. Vários parceiros chegando na cena. Vários suspeitos saindo da arena. No boca a boca, notícia geral. Pros mais chegados, o recado é mil grau. Porque morreu, outro diz quem matou. Como é que tá a coroa na cena do terror? E a resposta, irmão, é uma só. Truta nem cola, pique da dó. Jogada no chão, uma decepção. Em cima do corpo, lá no campão. Amanheceu mais um dia na quebrada, ao som de rajada. Chora. Pode dominar a dor, superar o amor. Compreender o luto de uma mãe no sol. Ilumina a multidão, enquanto o vento sopra, trazendo pra cá muito sangue, muita guerra, muito bang bang. Neves, Diadema, BHSP. Nesse tempo muita gente, parça, eu vi morrer. A violência o meu pai levou. Caixão lacrado, irmão, pelo amor. Amanheceu, vejo o sol, vejo a arena. As viaturas, os bicos na cena. De ponta a ponta a notícia é real. O luto é constante, a guerra é geral. Mas ó, ainda tem uma saída naquele que mudou, transformou minha vida. Por mais que seja mortal a ferida, o sangue de Jesus cura e cicatriza. Vem, é hora de orar, buscar a santidade na terra, guerrear. O fim do luto, o fim da dor, o fim da violência, o início do amor. Um novo dia amanhece na quebrada, ao som das rajadas. Pode dominar a dor, superar o amor. Compreender o luto de uma mãe no sol. Ilumina a multidão, enquanto o vento sopra, trazendo inspiração. A força é pra viver.